nos últimos dias, tempos difíceis vão chegar. Homens amando a si mesmos, avarentos, prontos a enganar. Mas eu sigo a tua doutrina, firme na fé a caminhar, com paciência e com amor, em Cristo vou me firmar. Oh Senhor, tu és meu abrigo, em ti eu encontro a verdade. Mesmo em meio à tempestade, teu amor é minha liberdade. Ó Senhor, tu és meu abrigo, em ti eu encontro a verdade. Mesmo em meio à tempestade, teu amor é minha liberdade. Perseguições eu enfrentarei, mas sei que tu me livrarás. Com as sagradas a sabedoria, eu alcançarei. Os que em ti querem viver sofrerão, mas não temerão, pois a tua luz é guia e a fé é a minha canção. Oh Senhor, tu és meu abrigo, em ti eu encontro a verdade. Mesmo em meio à tempestade, teu amor é minha liberdade. Ó Senhor, tu és meu abrigo, em ti eu encontro a verdade. Mesmo em meio à tempestade, teu amor é minha liberdade. Toda a escritura é vida, inspiração que me transforma para toda boa obra. Em ti, Senhor, eu me conformo. Tu és meu abrigo, em ti eu encontro a verdade. Mesmo em meio à tempestade, teu amor é minha liberdade. Ó Senhor, tu és meu abrigo.